Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Os Sons da Lua. Estamos aqui para mais uma hora de emissão, para mais uma hora de boa música, de bem-estar, para ouvir, sentir os sons que a noite nos pode transmitir. Aqui, os Sons da Lua servem principalmente para você que está desse lado, relaxar. Vamos começar com Rhythm Temptation, Paley, depois ficamos com Celtic New Roman. E terminamos esta seleção, primeira seleção, com Rose, dos Westlife. Três temas para começar aqui neste seu programa, para começar a sentir os sons da Lua, o som que a Lua transmite através da música. Fique por aí e aproveite esta nossa hora de relaxamento, descontração, boa disposição sim, mas descontração ao máximo. Até já! Antena Web. Quanto mais música me dás, mais eu gosto de ti. Some say love, it is a river that drowns the tendery. Some say love. Father, Foram três músicas muito calmas as que tivemos aqui no nosso Sons da Lua. Vamos prosseguindo agora com Mariah Carey, com Luther Vandross, com o tema Love. Depois ficamos com Hurts, um tema de Christina Aguilera. E terminamos esta seleção com Zoe Olivo. Três temas para continuar a ouvir, para sentir aqui nesta noite, em que a calma lhe faz companhia. There's only you in my life, the only thing that's right. Ooh. My first love, yeah. You're every breath that I take, you're every step I make. Will do. And you're right. Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today. I would hold you in my arms, I would take the pain away. Thank you for all you've done, forgive all your mistakes. There's nothing I wouldn't do to hear your voice again. Sometimes I wanna call you, but I know you won't be there. Oh, I'm sorry for blaming you for everything I just couldn't do. And I've hurt myself by hating you. Some days I feel broke inside, but I won't admit. Sometimes I just wanna hide, 'cause it's you I miss. And it's so hard to say goodbye when it comes to this. Ooh. Would you tell me I was wrong? Would you help me? Antena Web, uma porta para o mundo através da música. No sé Terça-feira, entre as 23 horas e a meia-noite, cá estou eu trazendo-lhe a música mais calma, outras mais agitadas, mas trazendo para si boa música. Estamos aqui no maior relax, sem stress, a aproveitar estas músicas que, sobretudo a intenção das músicas é fazer-lhe companhia, estar aqui consigo, sem preocupações de maior. Preocupações todos temos, mas sem dúvida que ao ouvir estas músicas a preocupação vai embora e fica a calma, o relax, a noite, a lua a fazer-nos companhia. Portanto, nesta companhia, às terças-feiras, entre as 23 e as 0 horas, vamos ouvindo músicas como as que vamos ouvir já de seguida. Chama-se Osvaldo Montenegro, traz-nos por brilho e travessura, poema Lua e Flor, o Salvador da Pátria. Depois prosseguimos com um tema também muito bonito de Joss Groban e ficamos com Riandan. Três temas para ouvir e aproveitar nesta sua noite. São três temas muito calmos e muito diferentes entre si, mas sem dúvida grandes temas. Fique por aí e desfrute desta música. Onde quer que vá, leva o coração feliz. Toca a flauta da alegria, como doce menestrel. Onde vá, onde quer que eu vá, vou estar de olho atento à tua menor tristeza, pôr no teu sorriso o mel. Onde vá,

Infinity. Da companhia que os Sons da Lua lhe faz aqui nestas noites de terça-feira. Vamos prosseguindo já com um tema de Rita Guerra. Um tema bem calmo que já vai com algum tempo, mas um lindo tema. Depois ficamos com Jessica Simpson e terminamos esta seleção com Every Time, um tema da Britney Spears. Três temas para ouvir, para sentir, para aproveitar. Espero que este programa lhe faça a melhor companhia. Espero que você que está desse lado esteja bem connosco, porque nós temos o maior prazer em estar consigo. Vamos à música. I still have both hands on my own photographs to remind me of the laughter and tears, the times we made love were more than enough to count among my souvenirs. But the one thing I had, I'm missing the most, is

sintonizado no Sul Antena Web. Chegamos ao fim do nosso programa Os Sons da Lua. Voltamos na próxima terça-feira, trazendo para si as melhores músicas e boas companhia. Nada de stress, muito relax, calma e estes sons que a Lua transmite através da música. Espero então que tenha sido um bom programa para si. Desejo-lhe uma ótima semana, já de seguida vem o Hora Zero com Carlos Bonaparte para lhe fazer companhia também, para lhe trazer boa música. Aproveite toda a programação da Antena Web, toda ela é para si. Os Sons da Lua voltarão na terça-feira, entre as 23 e as 0 horas, para lhe fazer companhia. Assim eu me despeço, desejando-lhe uma ótima noite, uma ótima semana, seja ela de trabalho ou de descanso, que seja tudo de bom para si. Fique bem e até terça-feira que vem. much more from the heart. Forever trust in who we are, 'cause nothing else matters. Never open myself this way. Life is ours, we do it our way. All these words I just don't say, 'cause nothing else matters. Never cared for what they do. No, I never cared for what they know. Trust in who we are, 'cause nothing else matters. Never cared for what they do. No, never cared for what they know. No, never cared for what they do. Oh. these pleasant dreams, your voice has chased away all the sanity in me. These wounds won't seem to heal.